mundo precisa de carinho, de sorriso, de amor e de atenção. Às vezes até de um colinho, de um abraço pra sentir o coração. É bom ter você aqui comigo, bem pertinho sentindo esta emoção. Bate alegre o meu coraçãozinho nas batidas do seu coração. Imagine o mundo inteiro ouvindo esta nossa canção e dizendo eu te amo no idioma de cada nação. I love you, diz o inglês, Schwedish, fala o alemão. Je t'aime, diz o francês, Ashteru, se fala no Japão. Io ti amo, em italiano, andava reba, fala nas Arábias. Yo te quiero, em espanhol e no Brasil, te amo, te amo. Precisa de carinho, de sorriso, de amor e de atenção. Às vezes até de um colinho, de um abraço pra sentir o coração. É bom ter você aqui comigo, bem pertinho sentindo esta emoção. Bate alegre o meu coraçãozinho nas batidas do seu coração. Imagine o mundo inteiro ouvindo esta nossa canção e dizendo eu te amo no idioma de cada nação. I love you, diz o inglês, Schwedish, fala o alemão. Je t'aime, je t'aime, diz o francês, Ashteru, se fala no Japão. E eu te amo em italiano, andava reba, fala nas Arábias. Yo te quiero, em espanhol e no Brasil, te amo, te amo. Brasil, eu te amo.